Diz Live. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Pressão. Toma esse grave. Diz Live. Equipada com alto-falantes zeros e módulos sound digital. Batendo forte. Matheus Ferreira, ele é o proprietário da Diz Live, de Ponta de Pedras, para todo o estado do Pará. Vamos lá, Matheus Ferreira, vamos botar a Diz Live para tocar no mil grau. Chegou a Diz Live. Tem que respeitar concorrência. Morena, branquinha e azul. A loira, morena, branquinha e azul. Quando bate o grave, a sua bunda pula. Esse vale dá uma uva. Nossa, que delícia, esse vale dá uma uva. Virou disputa. Quem tá presente, a novinha se aliente, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum. Vai com o bumbum, vem com o bumbum. Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam. Acelera tudo! Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. É relativamente que magicamente. Quem tá presente, a novinha se aliente. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. É o baile do Pedra. Eita! Matheus, da Diz Live, pra cima! Arrepia! Opa, opa, opa, tá licença, moça. DJ

vou ver só 18 aninhos. O que vai acontecer, já sabe, né? E o que vai acontecer, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Se mistura o tequila e vodka, ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Ou mistura o tequila e vodka, bebeu, foi pra vale. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai? E o que vai acontecer? Vai dar PT, PT, PT, PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Bebeu, foi pro baile, ainda bem que não chegando a Maurinho, hein? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, bebeu, PT, vai dar, vai dar. E misturou pequeno uísque, pode cá, bebeu, foi pra vale. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Misturou pequeno uísque, pode cá, bebeu, foi pra vale. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? No paredão da moça, vai dar PT na frente do paredão. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai, mãe, vai. Sérgio, será uma placa, estou contigo, Sérgio. Beers Live, acelera tudo. Ferreira. Sucesso, Márcia Felipe! Ô, Sabadão! Alô, Maninho Matheus! Pode ir no paredão! Olha o patrão Jesus, passa a fladinha, escarra a nossa flor! Quem aprendeu uma dança que é bom demais? João Rio! Envolvência na batida do papai! João Rio! E treme tudo quando solta o batidão, toca a coré! João Rio! Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Que é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a caneta. Sacode o médico. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dia 14 de maio em Teresina, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Dia 20 de maio, garota, vim pro Salvador. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Safadão, Márcia Felipe, Leo Santana, gravação do DVD da Márcia Felipe. 30 de abril, lá no Recife. Live, a Biz mais top de Ponta de Pedras.

emoção de momentos que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Fica louco nesse trago, vai ver. Emoção de momentos que mexe com a mente. Quem tá presente, a novinha saliente. Mexe o bumbum. Exato. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Vai, vai. E vem, vem, mexe o bumbum. Vem com o bumbum. Mexe o bumbum. Vai, vai. Mexe o bumbum, tata, mexe o bumbum, tata, mexe o bumbum. Swing não, se amostra. Swing do DJ, DJ. Vai. Ah, é o chão de momento que mexe a mente. Quem tá apresentando a minha sala que tá gatinha. É o chão de momento que mexe a mente. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, vai, vai. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, vai, vai. Mexe o bumbum, mexe, papai. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. Mexe o bumbum, tata. E módulos Sound Digital, batendo forte.